pezão. Agora é só pensar duas vezes pra enquadrar o busão. É desse jeito, a vida não é culpada. Já é 100%, 50 é malandragem. Já pensou? Altas joias na gaveta, o Rolex no pulso, andando de escopeta, colando com os irmãos, só os manos de pé, alimentando as vagabas, dando tiro nos gambé. Cinco e tô aqui é mal, tô no bote, bandido até umas horas, pra não levar sacode. Vigia da madrugada, ladrão que explode no carro, treinado, vacinada, a bala não faz curva, curtindo hip hop, Tupac, Snoop Dogg, aqui é porte legal, apresentando as Glock. Brasília no estalo, sequência com São Paulo, interior dos banda, comédia sai voado. Um brinde pros patrão, pra viver nesse mundo, sequência de ladrão, jogadão de vagabundo. A vida não é fácil, não corre pra vencer, a morte na calada, vem te surpreender. Fica moscando em quina, maluco quer perder, lembrando dos pivete, essa ia pra você. Doidão que fez a fita, com cara de suspeito, com ginga de comédia, ladrão ganhar nos peitos. Moleque não morreu, hoje tá no mocó, telando os muros só cair pra voltar pior. A vida é assim mesmo, tá dentro do sistema, quem mata um dia morre só, esse é meu dilema. Meu dilema. Aqui quem morre mais, só os doidão afoito. Passou o troco errado, não é mais aliado. Moscou virou passado, canalha disfarçada. E tira, tira a face, agora vamos ver a cara do safado que rasga com as PT. Favela na sequência, também tem pilantragem. Começa dos humildes até a malandragem. Entrou no inferno, abraça o capeta. Antes arma de espoleta, hoje tiro de escopeta. Favela é tipo assim, viu, se transforma em água. A bala da minha quadrada, sua vida não paga. Só tenho os pano louco, não é roupa de grife. Quebrada deste jeito, respeitem alto requinte. Tem que viver aqui pra se acostumar com isso. Pros boy é o inferno, pra nós um paraíso. Não abre pro sistema, rica a gíria, vira e treme. Sequência de ladrão, mostra a cara, Mr. M. Qualquer quebrada que eu ando, eu sou considerado